Tempo segue em frente, corpo e mente. Olá! Começa agora no Trem do Tempo, leituras e livros. Eu sou Antônio Mioto e hoje conversamos com Vagninho Barbosa, que lá do País Basco nos revela em sua crônica as leituras que faz de Cervantes. Vamos ouvi-lo? Bom, começando falando, eu sou o Vagninho Barbosa e estou aqui na Espanha há uns 10 meses, mais ou menos. Vou falar um pouquinho da minha passagem por aqui, né? Primeiro eu fiz, como todo mundo que chega aqui, deu uma volta em alguns países e vim para o País Basco, onde vive aqui minha filha e meu genro, e vim para cá com o interesse de fazer um curso de trompete. E chegando aqui, eu estou estudando, trabalho, conhecendo um pouco da cultura basca, que é um pouco diferente do resto da Espanha, inclusive a partir do idioma deles, né? O idioma aqui é o euskera. Aqui as crianças todos são bilíngues. São bilíngues, né? Todo mundo aqui fala dois idiomas, meus netos falam três, né? Porque falam português, euskera e o castelhano, que é o espanhol, né? Bom, chegando aqui, para mim me adaptar, eu fiz algumas leituras dos livros em castelhano e quero falar um pouquinho sobre Cervantes, que me encantou demais, né? Cervantes é maravilhoso, Don Quixote, né? Don Quixote aqui é Don Quixote de la Mancha, região da Mancha, é muito bonito, a minha intenção é passear pela essa região da Mancha, né? Porque o Cervantes, cara, ele faz uma coisa maravilhosa, e ele vai escrever Don Quixote em 1605, mas é muito atual, é muito agora, sabe? O Cervantes, ele é atemporal, qualquer período que você pegar, você vai entender. Ele faz uma coisa que ele faz uma imagem dentro do livro. O que me pegou mais do Cervantes é as histórias, fora as histórias colocarem bem o tempo em que viveram, todas, você consegue, um historiador lendo o Cervantes vai viajar demais. E fora e como ele chama a atenção com a sua escrita, você imagina as cenas, ele consegue colocar você dentro de uma câmera e você vendo. Da forma com que ele descreve e escreve as histórias, você revive, né? E o personagem Don Quixote, ele é tão importante quanto qualquer um outro personagem de menor valor, por exemplo, o barbeiro, o cura, e as pessoas que vão passando diante do Don Quixote. Isso é fenomenal, uma escrita assim, feita no período que foi feito, da forma que foi feita. Eu estou deslumbrado com o Don Quixote, assim, e pior, estou lendo em castelhano. Eu vim ler em castelhano para melhorar o meu espanhol, porque aqui eu preciso me comunicar com as pessoas. E eu cheguei aqui não falando e não escrevendo castelhano, não fazendo nada. Eu comecei na cara dura mesmo, aprendendo com as pessoas. Hoje acho que eu já tenho um diálogo mais aproximado do castelhano com as pessoas, mas me falta muito. Voltando um pouco para o Don Quixote, o Don Quixote tem uma passagem dele que é muito interessante, que quase todos os personagens do livro estão numa pousada. Ele consegue juntar todos os personagens passados pelo Don Quixote até aquele momento dentro de uma pousada, que ele chama de venta em castelhano, que são essas ventas, mas é uma pousada onde serve comida e moradia para as pessoas, porque naquele período, né, as cidades não eram tão próximas, as pessoas iam a cavalo, não tinha veículo, então tinham que passar as noites assim, nesse lugar. E por incrível que pareça, ele consegue juntar todos os personagens nessa mesma pousada no mesmo dia. E sai histórias maravilhosas, né? Estou cada vez mais encantado com o Cervantes pela forma com que ele escreve, descreve. É como se você estivesse vendo um filme, né? Aqui diria uma película, como se você estivesse ou então dentro de um teatro vendo os diálogos. O teatro é a melhor forma de demonstrar. No livro todo, o tempo todo pode ser dramático. Por dramas em cima, né? É muito interessante, porque ele bota os personagens numa questão de perder tudo e de repente recuperar tudo, né? E o Don Quixote não fica longe disso, né? O Don Quixote sobe, vai indo, vai indo, vai indo, cai numa loucura, perde, perde, perde, depois ganha, ganha, ganha. Ou seja, é aventura e emoção o tempo todo do livro. E para quem não leu, eu sugiro aí como leitura o Don Quixote de La Mancha, de Cervantes. É, deixa eu falar aqui um pouco, então, realmente tem que falar sobre isso, né? Sobre as pessoas as que eu conheço aqui. Por exemplo, eu estou tendo mais contato agora com o pessoal do País Vascos, né? Que eles têm umas referências bem diferentes, né? Inclusive, vou aproveitar mais uma vez e aproveitar que estou falando sobre arte e cultura. Tem um filme, uma película, como eu diria aqui, chamada Os Oito Apelidos Vascos. Vocês vão entender bem o que é o povo basco, né? O povo basco. E o que acontece? O ETA, ele tentou pela libertação do povo basco muitos anos, né? Então ficou com essa cara de resistência aqui, né? E eu aqui as pessoas são muito muito bacanas assim. É demora, como toda a Europa, né? O europeu ele não é que nem o brasileiro ou que nem o sul-americano, né? Que já é expansivo, alegre. Eu sei que eu estou falando de específico. Eu falei europeu como um todo. Porque nós temos uma cultura diferente, europeia e América. São culturas distintas, né? E as minhas andanças por aqui, eu fui num show outro dia aqui. A cidade está sob pandemia, mas tem umas restrições no show, né? E eu fui no show, e era um show dentro da cidade basca. E quando eu adentrei ao show, e tem todas as cadeiras com 1,5 m de distância, você de máscara, tudo. E o rapaz veio me falar que. Né, que me explicar como que eu devia me compor dentro do show, comportar, que não pode levantar, não pode isso, não pode aquilo, e eu não, claro, logicamente, eu não entendi que não pudesse levantar diante do show, né? Isso é uma coisa até engraçado. Porque aí começou a banda a tocar, uma banda muito legal, eles tocaram de vários sons, o cara cantava, o cara era de Sevilha. E numa hora ele começou a bater palma e eu pensei que era levantar e levantei, comecei a bater palma e eu estava com meu bocal de trompete, eu comecei a soprar e nesse momento veio também. Essa é uma história que eu contei muito pouco, porque aí veio os seguranças, né, e veio o guarda civil, porque a ideia dos caras é multar quem não cumpre as regras, né, como eu estava falando. E eles vieram falando em euskera comigo, e eu não entendo nada de euskera, e comecei a falar em português, um portunhol, e o cara se ligou que eu não era, e aí começamos a conversar, e foi muito engraçado que eles vieram na intenção de me tirar no show, aí me colocaram num pedaço do palco que eu pudesse ficar em pé, e veio mais umas pessoas que ficaram assim, dançando em pé. Muito engraçado, porque é o diálogo, você vê como que é, o Polícia Civil sugeriu com o cara que. Tinha uma marca ali que as pessoas pudessem ficar de três em três ali dançando em pé, se divertindo, e o dono o cara que estava apresentando o show falou que as pessoas foram mais ou menos organizando isso, foi muito legal essa passagem, e nessa depois que tomaram um café com segurança e fizemos amizade, somos amigos até hoje, quando se encontramos pela cidade. E a cidade aqui, o cara mais famoso da cidade que eu estou aqui, é um pintor chamado Simon Arieta. E eu moro na praça Simon Arieta, onde tem um busto dele. Ele tem quadros maravilhosos em exposição aqui por toda a cidade e deve ter pelo mundo todo. Ele é bem famoso. E muito agradecido por estar aqui no Trem do Tempo. Até o próximo programa. Distribuída.